Sinto a chuva que cai fina do meu corpo. Vejo um mundo inteirinho ao meu redor. E eu parado nessa massa inquieta, vejo desamor dono do coração. A chuva que cai fina no meu corpo. Vejo o mundo inteirinho ao meu redor. E eu parado nessa massa inquieta, vejo o desamor dono do coração de cada um. E me lembro que um dia Jesus Cristo lá na cruz se sacrificou por mim. E o amor jorrou no alto do Calvário. Jamais pensei que houvesse amor assim. Amor de sangue, amigo, aceite esse amor. Jorrou no alto do Calvário. Jamais pensei que houvesse amor assim. Amor de sangue, amor de sangue, amor de sangue, amor de sangue.